EA Antenna Web. Olá, ouvintes, muito boa noite para todos. Começa mais uma edição do programa Electronic Art, edição para terça-feira, aliás, 16 de novembro de 2012. Nós cá estamos e para vos trazer então mais uma edição deste espaço radiofónico, a segunda, que hoje terá apenas uma composição, The Visitors, e quem atrás são os With Noise. Faz parte desta composição do álbum de 1969. Esta composição tem algo de diferente em relação às anteriores semanas. Ou à anterior semana, ela tem como base uma componente musical. E, aliás, é principalmente por aí que nós vamos partir, é isso que vamos estudar acima de tudo. Composições eletrónicas, que... Enfim, tem a ver com a música. Na verdade, a música é sempre aquela que tem a maior incidência no mundo da música eletrónica. Se bem que às vezes a recriação de cenários também não deixa de ser interessante, não é? E nós aqui vamos ouvir então algumas dessas recriações, tal como também já vimos na edição anterior. E enfim, eu acho que será interessante ficarmos então na escuta de The Visitors, composição dos With Noise, do álbum de 1969. Esta minha intervenção é única. A edição de hoje do nosso Electronic Art fica por aqui. Não para que daqui um bocadinho mais uma edição de Musicália. Eu despeço-me, fique bem ouvinte. Boa noite e até para a semana. Summoning up the power of the light. Ei, Antena Web.